anjo bem alto lá no céu, um guarda sideral, tomando conta do portão espacial, correndo atrás de quem só anda, acelerando, escorregando no arco-íris do amor. O guarda agora vai montar o meu skate voador. Vem, vem, vem, vem! Venha pra cá molhar a minha mão. Quero dinheiro, cheque ou cartão. Eu gosto de corrupção. Aqui no céu a barra pesa, você vai se arrepender se não parar deste sinal. Eu sou capaz de te prender, mesmo que seja autorizado pelo meu superior. Não adianta reclamar, um dinheirinho vai me dar. Vale logo! São Jorge agora está lutando, o dragãozinho está berrando, a luta já vai terminar. O dragãozinho é esquisito, até parece um frosor. Não cospe fogo quando berra, cospe flor. Jorge aborrecido não consegue mais lutar. Fugiu da lua e pretende procurar um dragãozão pra guerrear. Vem, vem, vem, vem! Venha deslizar comigo, se você é meu amigo. No meu skate vai brilhar.